Expressão Ativa agradece ao nosso Criador e o seu Filho Jesus, aos nossos pais, filhos e familiares e amigos que nos ajudam, direta e indiretamente. Eu, CLD, demônio da rima, vou mandar uma mensagem aos amigos que escolheram o caminho da droga e do crime, um caminho de ida e sem volta. Não estamos aqui para julgar ninguém, e sim para mandar uma mensagem de paz aos irmãos da periferia, mantendo-se longe das drogas e de armas. Mano, a sua arma é a sua consciência e o seu coração. Paz. Paz, LD. Expressão Ativa é uma dinastia que respira dia após dia com o consentimento de Deus e que eternamente será louvado e lembrado a cada segundo, minuto, hora, dia, semana, ano, década, século e mês. Eternamente, assim seja. Amém. Estou tentando ser discípulo e seguidor da razão, da verdade e do caminho pra vida. Eu procuro aprender e o que eu aprendo, mano, tento ensinar. Eu sou apenas mais um do movimento, um mensageiro de paz. Agora eu vou mandar aquele abraço apertado para as razões da minha sobrevivência aqui na Terra. Os meus filhos, meus quatro herdeiros, mano. Luan, Bianca, Alan e João Vitor. Minha mãe, minha mina. Nossa. Deixa comigo agora, MP. O meu agradecimento vai ao nosso Deus, o número um, que nos ajudou a falar de paz em cada letra que cantamos. E sendo então considerado anjos da ira em cada quebrada que passamos. E com fé, mano, conseguimos chegar aqui. E sem esquecer também dos meus familiares, irmãos, pais e meu pequeno tesouro, a minha filha, CAC saindo fora. Paz. Aê, CAC. Somos mensageiros de paz, apresentando para as pessoas que dizem ter conhecimento, mas que na verdade não conhecem nosso soberano Deus. Espero que todas as palavras ditas por Expressão Ativa fiquem em suas mentes e corações. Um forte abraço a minha mãe e irmão. Até mais. Fique na paz. TR, a mina. Expressão ativa. Expressão ativa. Expressão ativa.